Graça e paz. Vamos abrir em nome do Senhor Jesus Cristo para continuarmos o nosso estudo do Cântico dos Degraus. Hoje nós vamos fazer o estudo baseado no Salmo 128. Este é o nono estudo, então, dos cânticos, chamado Cântico dos Degraus. 128, eu vou fazer a leitura, depois nós vamos orar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Vamos orar? Pai, mais uma vez reunidos em torno da pessoa do teu filho, te pedimos, Pai, para que o Espírito Santo fale em cada coração que aqui está. Edifica-nos. Leva-nos a Cristo. Que os nossos olhos do coração possam ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fala nesta noite com cada um de nós. Queremos sair daqui enriquecidos pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Então, esta é a nona mensagem dos Cânticos dos Degraus. E eu só queria fazer aí uma pequena retrospectiva, porque estes salmos, quando falamos estes salmos, eles começam no 120, indo até o 134, um total de 15 salmos. Os estudiosos dividem em três pequenos grupos. Cada grupo nos ensina, nos traz uma lição. Por exemplo, do 120 ao 124, está falando da desconstrução da vida do regenerado. O regenerado precisa ser desconstruído. Nós somos regenerados no espírito, mas a nossa alma está muito cheia de coisas. Então Deus precisa desconstruir a força natural que está na nossa alma. Aí ele permite as tribulações, ele permite as crises internas, conflitos internos e tribulações vindo de fora. Então, uma desconstrução. Aquele que nasceu de novo precisa crescer. Quem nasce, cresce. Agora, cuidado com a palavra crescimento. Não confundir crescimento em Cristo com crescimento de Bíblia. Há muita gente que conhece Bíblia, mas não toca na vida. Então, cuidado com aquele que conhece demais a Bíblia, mas não tem vida espiritual. Então, há um crescimento, mas é preciso ver que há um crescimento daquele que nasceu de novo. um crescimento invertido. Que ele cresça, que diminuamos. É Cristo quem deve crescer em nós. Não é você. Um crescimento por conhecimento bíblico, mas um conhecimento revelado que é Cristo. Então, do Salmo 120 até o 124, eles falam da desconstrução da nossa vida. Do 125 até o 129, fala da nossa edificação. Ao mesmo tempo que Ele, Deus, por graça, Ele está nos desconstruindo, Ele está acrescentando a Cristo. Então, a edificação, um momento de desconstrução e de edificação. E o terceiro grupo, que é do 130 até o 134, está falando da formação. Isto é, do caráter, da imagem, da pessoa de Cristo sendo formada em cada um de nós. Se você perguntar para o nascido de novo, qual é o projeto de Deus, a resposta dele deve ser esta. Deus quer que eu seja parecido, semelhante ao Filho dele. Então, veja que é um processo. O novo nascimento é um ato. Como a justificação é um ato. Mas o crescimento é um processo. Em que Deus está reunindo todas as coisas para nos quebrar. E evoluir e manifestar a vida de Cristo. Então, o conjunto. Então, nós temos os três grupos. E o que cada salmo nos ensina? Qual é a lição de cada um deles? Por exemplo, no 120, pode ler o versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. O Salmo 120 nos ensina a interpretar a vida da seguinte maneira. Não devemos olhar para nós mesmos. É isto que o Salmo 120 quer nos ensinar. Tirar os nossos olhos, olha, na minha angústia. Porque esta é a nossa tendência na crise. Eu, a minha angústia. Pode ver quando a pessoa está passando por tribulação, ela está voltada muito para ela mesma, para o umbigo dela. Ela fala das suas dificuldades. Então, o que o Salmo 120 quer nos ensinar? Devemos tirar os nossos olhos de nós mesmos. O 121, versículo 1. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esse salmo também nos ajuda a interpretar a vida. Da seguinte forma. Não devemos olhar para as circunstâncias. Elevo os meus olhos para os montes. Você não vai encontrar uma solução do seu problema, a solução do seu problema, olhando para os montes. Isto significa, na criação, nas circunstâncias. Então, esse Salmo 120, ele é riquíssimo. Depois mostra que devemos olhar para o Senhor da Glória. O que o 122 quer nos ensinar? Eu estou simplesmente fazendo uma pequena retrospectiva para a gente entrar no 128. O 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A importância da comunhão, do espregar. Há uma alegria no ajuntamento solene. Há uma alegria, não no sentido da estrutura, mas a igreja. Aqui é uma igreja que se reúne em torno da pessoa de Cristo. Nós somos igreja, organismo vivo. Então, alegrei-me quando me disseram. Há uma alegria, há uma harmonia daquele que se reúne em torno da pessoa de Jesus Cristo. O Salmo 122 nos ensina que há uma alegria na comunhão com os irmãos. O 123, versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, no nosso Deus, até que se compadeça de nós. O que este salmo quer nos ensinar? Que nós não devemos olhar para as pessoas. Gente, e todos nós somos complicados. Mesmo nascidos de novo, temos as nossas crises, as nossas falhas. Somos finitos. E quando você olha para a pessoa, e aí você fica decepcionado. Você esperava uma coisa, veio outra. Vejam só, até aqui nós vimos que os salmos, eles nos ensinam assim, não devemos olhar para nós mesmos. Podemos ficar depressivos. Não podemos olhar para as circunstâncias, porque pode gerar angústia. E também não podemos olhar para as pessoas, porque pode gerar a decepção. Isto é crescimento. Tirarmos os olhos de nós mesmos, das circunstâncias das pessoas, e fixarmos os nossos olhos em Jesus Cristo. Então, o 123 nos ensina que nós não devemos olhar para as pessoas. O 124, versículo 1. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Os inimigos externos. Está muito claro, nós já estudamos isso aqui. Os dois inimigos do cristianismo. O inimigo externo, as nações, a fúria das nações. E os inimigos internos, são dois, na figura de leão e de serpente. São dois inimigos. O leão que vem pela frente, todo jeitoso, cheio de elogio, e a serpente que vem por trás, que é mordaz, ela é traiçoeira. Inimigos da cruz de Cristo dentro da congregação. Isso é uma realidade. Então nos ensina, nós precisamos ter cuidado e a semelhança é muito grande daquele que muitas vezes está confessando a palavra da cruz. Mas no íntimo é o inimigo. E ele está entre nós. Inimigos externos e inimigos internos. O que vem te elogiando, o que vem te criticando. Dentro da congregação. Então, o 124 nos ensina a sermos cuidadosos. 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O 125 nos ajuda a interpretar a vida dessa forma. Devemos permanecer em Cristo. Tirarmos os olhos de nós mesmos, das pessoas, das circunstâncias e permanecermos em Cristo. Esta é a lição. A figura de monte. O monte não pode ser removido, a não ser por um milagre divino. Então, mostrando a estabilidade, a segurança do monte. E este monte está também cercado de outros montes. É o cuidado de Deus. Estamos firmes em Cristo. Permanecemos em Cristo. Então, este salmo nos ajuda a interpretar a vida dessa forma. Devemos permanecer em Cristo, com os olhos fixos em Jesus Cristo. O 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Alegria pela libertação em Cristo Jesus. Fomos libertos. E o liberto louva. E tem um coração grato. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. No 2, então, a nossa boca se encheu de riso. É uma mesma palavra, tem cinco vezes aqui a mesma palavra para mostrar alegria, gozo, riso. É alegria transbordante daquele que foi liberto de si mesmo. Então o Salmo 126 nos ensina que devemos ser alegres, porque o maior inimigo foi tirado de dentro de nós. O nosso ego, o nosso velho homem, o maior inimigo do homem, foi crucificado com Cristo. Então ele deve ser alegre. O 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Está muito claro aqui que a lição deste salmo é o descanso. Precisamos estar descansados. Fizemos um estudo no vídeo mostrando que Deus tem um propósito e a Bíblia mostra os três níveis de descanso. O descanso do espírito, porque não há paz para o ímpio. Então ele ganha a regeneração pela graça e ele tem paz. Temos paz com Deus. É a justificação. Isso é um ato. Depois tem um processo de descanso que Jesus disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, estamos no mundo, passamos por dificuldades, há uma ansiedade que nos cerca. Então ele está pedindo para descansar. A nossa alma está sobrecarregada. Muitas vezes a alma, eu estou falando da alma do regenerado, daquele que tem Cristo, está cansado, sobrecarregado. E a alma precisa descansar na suficiência de Cristo. A alma precisa descobrir que a presença do Senhor Jesus Cristo no seu espírito, que Ele é suficiente, que Ele pode dar o descanso com relação às circunstâncias. Isso significa o descanso. O nível, segundo nível, o terceiro nível, é lógico que vai acontecer no futuro, que é o corpo precisa também do repouso de Deus. Então, até aqui nós vimos essa pequena retrospectiva do Salmo 120 até o 127. E o 128? O que este Salmo quer nos ensinar? Duas coisas básicas. O contentamento ou alegria, a bem-aventurança, feliz, feliz aquele que teme ao Senhor. E também, na figura da videira, a vida frutífera. Então, esse salmo, então, ele lança esses dois fundamentos. Alegria e uma vida frutífera. Aquele que nasceu de novo, ele deve ser frutífero. A natureza da frutificação, nós vamos ver isso mais para frente. Então, quais são os dois fatos? Primeiro, o temor. Bem, veja que diz, pode fazer a leitura novamente, Evaldo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira coisa, primeiro fato, aquele que teme ao Senhor. Agora, aqui não é um medo de Deus. Não é um medo da pessoa de Jesus. Este temor é definido na Bíblia. Vamos abrir em Provérbios. Provérbios. Capítulo 1. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja que numa outra versão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que significa temer a Deus? No ponto de vista do Velho Testamento. Sabedoria é você agir do ponto de vista de Deus. É você consultar a Deus para fazer alguma coisa. Não fazer nada sem primeiro consultá-lo. Então, sabedoria, do ponto de vista de Deus, do Velho Testamento, é você agir do ponto de vista dele. Está muito ligado sabedoria com temor. Mas vamos um pouquinho mais para frente. 8, 12 de Provérbios. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Veja que é uma sabedoria personificada. Aqui já está falando de alguém. É este princípio, o temor como princípio da sabedoria, já está sendo personalizado. E aqui é uma visão da pessoa de Cristo. Então, a sabedoria está sendo personificada. Agora veja, vamos ver em 1 Coríntios capítulo 1, o que é sabedoria do ponto de vista do Novo Testamento. Primeiro Coríntios 1:22-24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é sabedoria do ponto de vista do Novo Testamento? É Cristo. Então, o que significa temer? Significa estar em Cristo. Agora, interessante que temer precede o andar. Isso aqui é importante. No Salmo 128, vamos voltar lá, que o andar aparece depois do temer. Por quê? Porque temer é interno, é uma realidade interna. Enquanto andar é uma realidade externa. Então, ninguém pode andar descansado sem primeiro descansar em Cristo. Então, o temor vem antes. Por que vem antes? Porque está falando da nossa experiência. Está falando da realidade íntima. Vem antes. Leia novamente Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme e depois anda. Por quê? Porque um está falando da realidade espiritual íntima, interna. E a outra da realidade externa. Quando você crê, quando você recebe a revelação de Deus no seu íntimo e que há um contato com o seu espírito, você vai começar a andar descansado no Senhor. Então andar está sempre ligado com o temor. Você pode andar sem o descanso. E aí a coisa complica. Então, o que significa temer a Deus? É estar em Cristo. Bem-aventurado o homem que permanece em Cristo. Feliz o homem. Em contrapartida, nós temos o Salmo 1, que nós não devemos andar. E aqui está mandando andar. Aqui nós andamos. Lá diz para a gente não andar, não se assentar a roda dos escarnecedores. Agora, o andar atrelado ao temor, e temor significa estar em Cristo. Então, o primeiro fato, e o que esse salmo quer nos ensinar, e o primeiro fundamento é o temor, o princípio da sabedoria, que é Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Segundo fato é o andar, que está intimamente ligado com o temer. O andar é a manifestação externa de uma realidade interna. Ninguém pode andar sem primeiro temer. Ninguém pode andar na vida cristã sem primeiro estar em Cristo. E nós podemos ver isso à luz de Efésios. Capítulo 1. Versículo 19 e o versículo 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a posição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o ressuscitou. Ele está assentado nos lugares celestiais. Essa é a posição que o nosso Senhor Jesus Cristo ganhou. Agora, no capítulo 2, versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora é a nossa posição. Assentados. Então, do capítulo 1, o capítulo 2, capítulo 3 do livro de Efésios, eles tratam do nosso descanso por estarmos em Cristo. Estamos assentados nele, nos lugares celestiais. Essa é uma posição de descanso. Independentemente das circunstâncias, aquele que está descansado não fica desesperado pelo que está acontecendo do lado de fora. Há um descanso no seu espírito, porque ele tem uma esperança, ele sabe em quem está crendo. Assentado, aquele que já realizou tudo por nós, aquele que diz que está consumado. Aquele que venceu o pecado, venceu a carne, venceu o velho homem, venceu o diabo, venceu tudo. Aquele que está sentado nos lugares celestiais, está vivendo em nós. E nós estamos nele. Descansados. Essa é a posição. Agora é interessante que do capítulo 4 começa então o andar. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora é uma exortação para o andar. Veja que o temor ligado ao descanso pela sabedoria que é Cristo. E o andar está intimamente ligado com essa experiência. Então você vai andar baseado no descanso. Descansados em Cristo. Porque nascemos de novo, Cristo é a nossa vida. Estamos neste mundo, um mundo atribulado. Deus precisa revelar no nosso coração. Esse descanso significa que Ele está no controle de todas as coisas. É ser bem-aventurado. É ser feliz. Por que Ele é feliz? Porque Ele tem um Cristo que fez tudo por Ele. E tem um Cristo que controla todas as circunstâncias. Por que nós tememos? Por que o medo das coisas? Por que o medo do futuro? Por que o medo do amanhã? Porque nós não sabemos, nós não usufruímos desse descanso. Você crê que Cristo vive em você? Você tem certeza disso? Então, meu querido, descanse. Olhe para Ele. Não olhe para você mesmo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas. Se você ficar olhando para gente complicada, você fica decepcionado. Mas olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, o temer e o andar estão ligados. Temer vem antes. Temer é uma realidade espiritual. É quando a sabedoria que é Deus, revelada em Cristo, o poder de Deus que é Cristo, está entronizado no nosso coração. E o andar é a manifestação daquilo que está lá dentro. Então, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação. Qual foi a vocação? Nós fomos chamados para quê? Efésios, capítulo 1. Que vocação é esta? Versículo 18. Iluminados os vossos olhos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora é interessante, nós precisamos do quê? De olhos iluminados. Olhos no coração. Isso significa que o coração precisa de olhos, de colírio, para enxergar. Eu estou usando óculos porque o amarelão está chegando, né? A identidade está ficando amarela. E eu estou precisando de óculos para enxergar um pouco melhor. Agora eu posso ver gente lá no fundo e olhar e identificar. Antes eu não podia fazer isso. Então, Deus manda comprar colírio para que a gente enxergue. Que haja luz nos olhos do nosso coração, para vermos o quê? Veja só, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a esperança do nosso chamamento. É Cristo em vós a esperança da glória. E depois diz, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? São dois fatos. Uma é a glória que é Cristo, e outro é a glória que deve ser revelado por Cristo através dos seus filhos, dos filhos de Deus. Então, é conhecer a Cristo. Uma vez Cristo, agora você vai conhecer a riqueza da glória dele. Então, andeis, de que modo? Pela vocação. Andar significa depender de Cristo, olhar para ele e conhecê-lo como ele é, revelado nas Escrituras. É de glória em glória que nós seremos transformados. Então, temer a Deus. É o bem-aventurado aquele que tem Cristo e aquele que anda nos caminhos. Que caminho é este? É no caminho do Senhor. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, este salmo tem duas lições básicas. Temor e depois a vida frutífera. Com relação à vida frutífera, o que esse salmo nos ensina? Veja que está falando de videira. É uma realidade externa. A frutificação tem por base duas naturezas, as duas essências. A primeira é interna. Veja Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A natureza da frutificação tem os dois lados. O lado interno. Preste atenção. Mas o fruto do Espírito é algo interno. A luz de Gálatas, os frutos do Espírito, aquele que nasceu de novo, o Espírito tem agora o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. São realidades internas. E elas vão se manifestar de forma também externa. À luz do Evangelho de João, nós vamos encontrar essa realidade. Aquele que nasceu de novo, ele tem o coração está cheio e tomado de amor por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele tem paz. Paz de espírito. Ele é longânimo. Ele é bondoso. Ele é benigno. Ele é manso, Mas são frutos do Espírito Santo. E aí você pode tentar orar dizendo assim: Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ter alegria, eu quero ser manso, ter paciência. Não faça isso. Peça para Deus revelar aquilo que já está no seu íntimo. Porque tudo isto está em Cristo Jesus. É só você pedir. Senhor, manifesta o que tu és através de mim. Manifesta. Todos esses frutos já estão ali inseridos no Espírito regenerado. Está lá. Realidades internas. Mas todos eles devem manifestar de forma externa. A natureza da frutificação é interna e depois se expressa em frutos conforme o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Eu confesso a você, houve um tempo que eu entrei numa crise muito grande. Eu, apesar de ter tido a experiência, eu nunca tive a oportunidade, nem vou dizer de ver, mas de ter uma vida frutífera, eu não tinha. Eu entrei em crise. Não só da natureza interna, como também na natureza externa, que são realidades, almas ganhas para o reino dos céus. Eu entrei em crise, até que um dia que Deus revelou no meu coração que o fruto é permanecer em Cristo. Eu questionava muito. Nascido de novo, precisa ver isto. Alguma coisa está errada. Se não há fruto de natureza interna e de natureza externa, questione a experiência. Porque é uma realidade para aquele que está em Cristo. Você pode até se perguntar, de natureza externa, será que Deus já me usou para levar alguém a Cristo? Fruto? É isso que está dizendo aqui no capítulo 15. O fruto daquele que está na videira. O ramo que está grudado. Se você nunca ganhou uma alma para Cristo, avalie bastante, questione bastante essa situação. Não é para você ser um evangelista. E se ganhar uma vida, é lá no seu trabalho, é ali no seu dia a dia, mas é preciso verificar isto. De natureza interna, você diz assim, eu tenho muito amor para dar, mas tem que manifestar esse amor em frutos visíveis. Olha só a sequência do capítulo 15 aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, não tem fruto. Agora veja só, Deus vai podar, para que produza, para que dê para, e todo o que dá fruto, ele limpa para produzir mais fruto. Veja que há uma sequência. Não dá fruto, dá fruto, mais fruto, e depois diz muito fruto. Qual é a natureza, então, da frutificação? É a evolução. Você começa sem fruto. Daqui a pouco tem muito fruto. Porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que o Salmo 128 nos ensina? Alegria, o contentamento por estarmos em Cristo. E o que mais? A vida frutífera. Sermos frutíferos. E a pergunta é essa: você já foi instrumento de Deus para levar uma pessoa a Cristo? Isso aqui não é peso. Isso aqui é para você fazer uma avaliação, para você pensar. Será que alguém já foi salvo por sua instrumentalidade? Isso aqui é peso? Não é peso. Isso aqui é uma questão de estar simplesmente na videira. Então questione. Ah, uma pessoa virou para mim assim, não, o meu dom é cantar. O meu dom é cantar, não é evangelizar. Tudo bem, você pode ter o dom de cantar, mas evangelizar, o ser testemunha, levar as pessoas a Cristo, isso é bíblico. Pelo fruto se conhece uma árvore. Você diz assim, mas isso aí ficou para pastor, para líderes. Não, ovelha pare ovelha. Vida frutífera, realidades. Começa por uma realidade interna. O temor do Senhor. Depois o andar. Depois a vida frutífera. Veja só, vida frutífera, natureza interna, o espírito carregado de amor, de paz. E depois, baseado em João, a natureza externa. Frutos de vida. E a Bíblia diz que aquele que ganha vida, almas, é sábio diante de Deus. Então, o que esse Salmo 128 quer nos ensinar? O contentamento em Cristo e uma vida frutífera. Vida frutífera. Como é gostoso chegar numa planta e ver carregado de frutos. Como é gostoso. Lá em casa tem várias plantas, mas eu fico numa alegria quando eu chego lá e encontro uma planta carregada de fruto. Às vezes é um só. Dá uma alegria no coração. Eu fico olhando, vou lá visitar minhas plantas e me dá uma alegria quando eu vejo aquilo lá brotando, tem o broto, a flor e o fruto. Será que Deus também não tem alegria em ver seus filhos produzindo frutos? Alguém fala assim, mas isso é muito peso. Não é peso. É bem-aventurado o homem que teme e anda no caminho do Senhor. Não tem como escapar disto. A gente vive fora da realidade do Salmo 128. Bem-aventurado. Feliz, a gente vive triste, acabunhado, cabisbaixo, olhando para nós mesmos. Você olha para você, você sai contra a angústia. Olha para as circunstâncias, você fica debilitado. E aí esse mundão complicado, que tá todo mundo vendo que o negócio está aí indo para as brecas. Crise na família, crise em todos os segmentos, nos relacionamentos, crise mais crise. Um mundo indo à bancarrota, e o que acontece? Você vai baixar a cabeça às circunstâncias? É assim? Sermos vítimas deste mundo complicado? Ou sermos agentes neste mundo? Levarmos pessoas ao conhecimento verdadeiro de uma vida, de uma eternidade diante de Deus? Esse mundo vai passar. Isso aqui é transitório. Você pode sonhar e construir coisas, pode sonhar, mas a realidade espiritual, essa que nos transporta para a eternidade. Então, amados, é Cristo Jesus. Você quer temer, não é medo de Deus. O temor de Deus é o estar em Cristo, andar nele, ter a providência divina. Ele já providenciou todos os bens para que andemos nessa vida atribulada, passando por vales. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Quem que não é assaltado por crises? Quem que não tem os vales? Quem que está isento aqui de uma crise? Mas um andar. E no meio da crise, vida frutífera, produzir frutos, frutos de vida eterna. Que Deus, pela sua graça, nos ensine. E que o Salmo 128 nos ajude a interpretar a vida no contentamento e numa vida frutífera para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar Todo o Poder.